vivente. Quebraremos seus ossos, esmurrando sua carcaça, e arrancaremos o couro do presidente. Nele vestidos festejaremos em praça pública. Sangue com